da glória que se revelou a Abraão em sua jornada. Sai da terra, eu te guiarei. Na promessa, a fé será elevada. Tu és o Deus que liberta. Nosso clamor ouviste em aflição. Teu povo, Senhor, se ergue em adoração. Em ti confiamos, nossa salvação. Moisés, escolhido em meio à dor, lá no deserto ouviu tua voz. Tira as sandálias, este é o lugar, a terra santa. Teu povo a guiar. Tu és o Deus que liberta. Nosso clamor ouviste em aflição. Teu povo, Senhor, se ergue em adoração. Em ti confiamos, nossa salvação. De Deus, Jesus à direita. No meio da dor, a esperança surge. Teu amor nos sustenta, nunca nos deixa. Tu és o Deus que liberta. Nosso clamor ouviste em aflição. Teu povo, Senhor, se ergue em adoração. Em ti confiamos, nossa salvação. Acústica, guitarra, piano. Sete dentes, meus petos bebendo.